primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: a salvação pela fé não é uma apologia à ignorância. Às vezes as pessoas acham que quando a gente fala de fé, a gente está falando só de sentimento, só de apego. Ah, eu sou apegado a Cristo. E esse meu apego a Cristo é que me traz a salvação. Nenhum pensador cristão, seja ele reformado, seja ele anterior à reforma, pensou a fé dessa maneira. Só que eu quero dizer um pouco mais. A salvação vem pelo conhecimento. E quem conhece um pouquinho mais de história cristã, já vai vir na cabeça assim: e Fábio, isso é gnosticismo. Porque o gnosticismo dizia que a salvação vinha por um conhecimento. Tanto que a palavra gnose significa o quê? Conhecimento. Mas não é assim que funciona, não é isso que eu estou falando. Eu não sou gnóstico, podem ficar tranquilos. Eu quero ler um primeiro texto, só para a gente ter uma primeira ideia do que a Bíblia fala sobre esse tema. Provérbios 2, de 3 a 5. Se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz. Se buscares a sabedoria como a prata e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Olha o que a palavra de Deus traz para a gente como uma busca que nós devemos ter, mas não uma busca qualquer, como aquele que busca a coisa mais valiosa que possa haver. É a Bíblia que está falando, não sou eu. Se você buscar isso como prata, como ouro, e quem não gostaria de encontrar prata ou ouro? Se vocês soubessem que ali na minha sala há prata e ouro disponível, quem não ia lá? E a Bíblia fala, se você fizer isso, sabe o que você vai achar? Você vai achar o próprio Deus. O próprio Deus. Então a gente já começa a tirar da nossa cabeça aquela ideia de que ser cristão é ser ignorante. Ser cristão é ser alguém que despreza o conhecimento. Não, o que eu estou propondo aqui é exatamente o contrário. O cristão, ele está, deve estar, e vou dizer mais, como uma obrigação moral, ele deve estar na vanguarda, à frente do conhecimento. Jesus, em Mateus 22, 29, fez uma repreensão a religiosos de sua época, dizendo: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Mas ele estava falando com que tipo de homem aqui? Era com qualquer um? Era com qualquer um do povo? Não, ele estava falando com religiosos, fariseus. Vocês sabem quem eram os fariseus? Eram homens de extremo conhecimento. Eles sabiam muito das Escrituras. Sabiam muito da Bíblia. Esses fariseus eram conhecedores, eles sabiam as Escrituras, de cor até. Eles viviam para estudar essas Escrituras. E de repente vem Cristo e fala assim: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Como assim eles não conhecem? Deixa eu dar uma explicação aqui sobre conhecimento. Nós somos aquilo que nós conhecemos. Conhecimento é algo que nós não apenas sabemos. Guarde bem isso, que é o centro do que eu estou falando aqui. Conhecimento não é só o que nós sabemos, mas é aquilo que nós aprendemos, retemos, e de alguma maneira nos transforma. Isso é conhecimento. Esse é o verdadeiro sentido de conhecimento. Esses fariseus, eles sabiam tudo o que estava escrito nas Escrituras. Mas eles sabiam em que sentido? As Escrituras não desceram além da superfície do que eles sabiam. Eles não apreenderam e essas Escrituras não entraram dentro deles. E, consequentemente, não os transformaram. Então, Jesus tinha toda a razão quando chegou para eles e falou: vocês não conhecem as Escrituras, porque as Escrituras não transformaram vocês, a Bíblia não fez nenhuma mudança na vida de vocês, porque vocês não absorveram essa palavra dentro de vocês. E eram homens que sabiam a Bíblia de cor, mas eles não conheciam a Bíblia. Que a Bíblia não fazia mudança na vida deles. E como eles não conheciam a Bíblia, eles não amavam aquelas palavras. Porque nós amamos apenas aquilo que nós conhecemos. Eles não amavam porque eles não conheciam. Porque nós só amamos o que nós conhecemos. Um homem pode até se interessar por uma moça. Quando ele vê essa moça pela primeira vez, ele não pode dizer, eu a amo. Ele pode dizer, eu me interessei por ela. Mas ele vai amar essa mulher se ele a conhecer. Isso é óbvio. Nós amamos só o que nós conhecemos. E quando nós amamos, acontece isso que Gregório de Nissa fala no seu livro. O amor transforma. O amante é quem ama. O amor transforma quem ama no objeto amado. Quem ama algo ou alguém é transformado por esse algo ou alguém. Então, se você ama a palavra, se você ama as Escrituras transformam. Porque, de alguma maneira, as Escrituras entram dentro de você e causam uma mudança. Porque todo conhecimento verdadeiro causa uma mudança. Talvez você não perceba, mas causa. Imagine que você foi viajar. Aí o Itiel ganhou como presente de... por causa da sua filha. Uma viagem para Paris, a três. Com direito a babá durante a noite para cuidar da menina. E aí, Tiel conhece Paris. Anda por Paris. Passeia por Paris. E volta para cá. O Tiel volta o mesmo. Porque ele teve a oportunidade de conhecer algo. Eu dei exemplo de Paris, porque Paris é uma cidade que deve realmente causar um impacto e as mudanças devem ser mais perceptíveis. Então, o conhecimento que ele adquire nessa ida para Paris causa uma transformação nele. E Tião volta não mais o mesmo. Eu falo assim, Tião, você aprendeu alguma coisa? Moã. Até a língua, se ele aprender a língua, não é mais o mesmo. Porque, gente, guarde isso, o conhecimento causa uma transformação em nós. Boa parte dos conhecimentos que nós temos, nós não percebemos essa mudança, mas muda. Porque você era um antes de conhecer, depois que você conheceu, mudou, é diferente. A gente pode dizer que entre aquele que conhece e a coisa que é conhecida, dentro daquele que conhece, os dois se tornam um. Porque essa coisa entra dentro da pessoa que conhece e se mistura ao seu ser. Conhecer Paris, para o Itiel, é uma coisa natural, porque está dentro dele. Veja como a Bíblia, e eu vou dar um exemplo bíblico disso. Veja como a Bíblia trata o sexo no Velho Testamento. Ela fala assim, e fulano transou, é assim que a Bíblia fala? Não, opa, não é assim. E fulano, hã? Conheceu Cicrana, certo? Conheceu, vocês sempre pararam para pensar por que conheceu. Então saímos do Velho Testamento, guarda essa informação, vamos para o Novo Testamento. Paulo fala assim, que quando você deita com uma prostituta, por exemplo, você se torna um com ela. Então junte essas duas informações. Na Bíblia, o sexo transforma dois seres em um. E esse mesmo ato é chamado de conhecimento. A Bíblia é sábia. Porque conhecer é exatamente isso. É se tornar um com aquilo que você conhece. Aí você entende aquilo que está escrito em Gálatas 2:20. Não sou, mas eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque eu conheci a Cristo, e Ele, dentro de mim, se tornou um comigo. Jesus também fala uma coisa importante em João 17. João 17:21. Presta atenção nesse texto. Jesus falando, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. E aqui está a chave. Jesus está falando em ser um. Por que ele é um com o Pai? Porque ele conhece o Pai. E o Pai o conhece. E ele fala, mas eu quero que eles sejam um comigo. E como que eles vão ser um comigo? Se eles me conhecerem como eu os conheço. Entende que nós só podemos nos achegar a Deus se nós estivermos em Cristo. Mas como nós vamos estar em Cristo? Conhecendo Cristo. E o que é conhecer Cristo, gente? Conhecer Cristo é Ele. Está dentro de você de tal maneira que causa uma transformação tremenda. É Cristo está dentro de você de tal maneira que você não sabe dizer se é você ou é Ele, porque vocês dois são um. E é Cristo está dentro de você de tal maneira que você pode dizer como o apóstolo, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Mas esse apóstolo continuava vivo. E esse apóstolo, esse mesmo apóstolo, falava algumas coisas. Por exemplo, olha, isso é o que eu penso. Olha, essa é a minha informação. Ou seja, a identidade de Paulo não foi perdida. Ele não estava ali advogando uma religiosidade mística, oriental, na qual o indivíduo perde a sua identidade. Não. O que que Paulo está falando então quando ele fala que ele não vive mais, mas Cristo vive nele? Ele está falando isso, que ele e Cristo eram um. Uma amálgama. Uma unidade. Uma união. E como ele adquiriu essa união com Cristo? Conhecendo Cristo de uma maneira profunda. E Cristo nos diz que ele diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Certo? Olha o conhecimento. Conhecereis a verdade. E a verdade vai libertar vocês. Mas em um outro momento ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade. Jesus Cristo, ele é o sentido de todas as coisas. Sabe quem Jesus Cristo é? Jesus Cristo é a razão de tudo. A gente às vezes olha para Cristo apenas como uma encarnação. Às vezes a gente só olha para o Cristo encarnado. Ou às vezes a gente só olha para o Cristo crucificado. Ou às vezes a gente só olha para o Cristo poderoso. Mas Cristo é muito mais que tudo isso. Cristo é o sentido de tudo. Entende? Então, quando ele fala, conhecereis a verdade, ele está falando, você precisa conhecer o sentido de todas as coisas. E o sentido de todas as coisas está onde? Nele mesmo. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente a amor, e eles tenham toda a riqueza de forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. E aí ele explica quem é Cristo. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ou seja, em Cristo há a solução, a explicação, a resolução de toda a nossa existência. Aí você entende por que a pessoa, quando não está em Cristo, ela sente que a vida dela não tem sentido. Claro que não tem, porque o sentido está todo em Cristo. O sentido está todo no Logos divino. Quem é o Logos divino? Cristo. O que é Logos? Logos é razão. A razão de Deus. Então, gente, quando Jesus fala, conheçam a verdade, ele não está falando para você decorar versículos apenas. Ele não está falando para você saber as histórias bíblicas de cor apenas. Ele está falando assim: a verdade deve estar dentro de você de maneira tal que transforme o teu ser, que você não seja mais o mesmo depois de conhecer. Isso é conhecer a verdade. E nós paramos para pensar o seguinte: todos nós aqui somos cristãos. Todos nós somos religiosos. Todos nós temos atividades religiosas. Temos preceitos religiosos. Mas a pergunta que eu faço a mim mesmo é: o quanto a verdade me mudou e o quanto ela ainda está me mudando. O quanto ela está aqui dentro de mim fazendo diferença. Fazendo que eu não seja mais o mesmo. E fazendo que eu viva de uma forma que realmente impacte os outros. Porque imagine alguém olhar para ti e perceber que há a verdade manifestada. Isso não passa batido, isso não passa sem que seja percebido pelas pessoas. E o que é conhecer a Cristo? Eu vou dar um exemplo de novo. Quando você viaja, melhor, quando você pega um livro, você vai conhecer Roma ou Veneza. Veneza, Veneza é um bom exemplo. Então você vai ler sobre Veneza, sobre as gôndolas, sobre tal. Você pode dizer que conheceu Veneza? Não. Você sabe sobre Veneza. Agora imagina que você ganhe a passagem para ir para Veneza. Ou melhor ainda, que você compre. Porque se você compra a passagem, sinal que você está bem. E você vai para Veneza. E aí você entra em Veneza. E sente o aroma de Veneza. Que dizem que é horrível. Aroma de peixe. É muito bom. Você toma as bombadas das pombas de Veneza. Você conhece a educação do povo de Veneza. Perceba que o conhecimento, e é isso que eu quero falar, gente, o conhecimento não é saber as palavras. Conhecimento envolve não apenas intelecto, mas envolve sentimento. Envolve dados que não são apenas intelectuais, mas também sensíveis. Envolve alma. Conhecer, é necessário que a sua alma conheça. E aí eu pergunto, conhecemos verdadeiramente a Cristo? Cristo quem é? É aquele ser histórico que está na Bíblia, ou é alguém que está dentro de nós? E quem conhecemos não apenas de palavras, mas de experiência que vai além das palavras. Será que podemos dizer, vocês entendem quando Jó fala o que ele fala no final da sua experiência? Ele fala assim, até aqui eu achava que eu conhecia Deus. Mas agora, e uso o termo, os meus olhos veem a Deus. Ele não viu Deus. Mas esses meus olhos veem significa que agora Deus realmente é conhecido de mim. Realmente eu experimento esse Deus. Eu sinto esse Deus. Eu vivo esse Deus. Essa é a pergunta que nós fazemos para nós mesmos. Cristo em nós é um saber ou é um conhecer? Quando perguntaram para Jesus qual era o primeiro mandamento, ele responde assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Sabe como se chama isso? Conhecimento. Porque aqui está o quê? O coração, que é o sentimento. Está a alma, que é a vontade. Está o entendimento, que é o intelecto. Esse é o mandamento da lei. E é isso que Cristo fala para nós fazermos. Tua relação com Cristo, com Deus, deve ser de sentimento, de vontade e de intelecto. Então me assusta quando eu vejo cristãos que insistem em negligenciar o conhecimento, em dizer que o entendimento traz soberba, em dizer que o cristão não deve se preocupar em conhecer. Não deve se preocupar em conhecer? É a Bíblia que manda preocupar com conhecimento, não sou eu. E vou dizer uma coisa, se nós não tivermos conhecimento, não vamos nos achegar a Deus. Ninguém está falando que você precisa ser um scholar, um erudito, não é isso. Mas não negligencie o conhecimento. Porque para conhecer a Cristo, é necessário sentimento, vontade e intelecto. Você não vai conhecer a Cristo só com sentimento. Muito menos só com vontade. E muito menos só com intelecto. Você precisa conhecê-lo com todas as tuas forças, porque são todas elas que trazem o conhecimento. Só pelo intelecto, o conhecimento é impossível. Você só retém aquilo que você anela, aquilo que você ama. Então, se você tiver uma relação com Cristo, com a Bíblia, com a religião só intelectualizada, não dá. Você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai ficar apenas rastejando. E olha, quem fala isso é alguém que gosta de ler. Agora, se você acha que também vai chegar a Cristo só com sentimento, ah, meu coração é tão bom, tá bom que seu coração é bom, é um passo de três. Entende? Nós não podemos negligenciar o conhecimento, porque o conhecimento é o passo para nos achegarmos a Cristo. Lá no Velho Testamento, Deus fala, eu quero misericórdia, não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Porque os holocaustos, eles só não davam o conhecimento de Deus, eles só davam alguns dados sobre a vontade de Deus. Mas Deus fala, eu não quero que vocês fiquem só no sacrifício, achando que só fazendo o sacrifício está tudo resolvido. Eu quero que vocês me conheçam. Quem despreza o conhecimento, despreza ao próprio Cristo. Deixa eu ler mais um provérbio. Mais um provérbio. Até quando, ó, nécios, amareis a necessidade? Necessidade é a característica de um nécio. Estupidez, podemos traduzir. E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Deus, sou eu que estou falando? É próprio de provérbio, é um provérbio, mas provérbio é covardia, né? A gente vai falar a favor de sabedoria e conhecimento, provérbio é covardia. Então a gente pode ler alguma outra coisa, como Colossenses 2, 3, que é aquele texto que eu já li. Em Jesus todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ou então Efésios 4, 18. Paulo fazendo uma crítica a homens que estão obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Oh, será que não está claro? O conhecimento é importante, sim. E posso dizer uma coisa? Conhecimento, verdadeiro conhecimento, é sinônimo de verdadeira espiritualidade. Porque a espiritualidade é exatamente você conhecer as coisas no seu mais profundo. Espiritualidade. espiritualidade é conhecer as coisas no seu mais profundo. É que nós, pensa bem, nós temos uma cultura. Quando nós pensamos em alguém com conhecimento, nós pensamos num cara chato, né? Um cara soberbo, arrogante. O que mais? Me ajudem. Quando você pensa em alguém que tem conhecimento. Orgulhoso. Orgulhoso, frio, petulante. Só que conhecimento não tem nada a ver com isso. Quem foi o homem mais sábio que passou na Terra? Depois de Salomão. Antes, é mais sábio que Salomão. Jesus. Ele era petulante, arrogante. Ele era frio. E nele, todos os tesouros do conhecimento estão. Então, conhecimento, gente, sabedoria, não é a antítese da espiritualidade, pelo contrário. Efésios 4, 23, o aconselhamento do apóstolo: vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Renoveis o espírito do vosso entendimento, porque é nessa renovação do entendimento que você vai se aproximar de Deus. Metanoia. E o que significa metanoia? Mudança de mente. Mudança de mente não é mudança de pensamento apenas. Porque mente não é só pensamento. Mente é todo ser pensante. Então é você, no fundo, mudar toda a sua vida. E é por isso que ele fala: renove no espírito do vosso entendimento. No outro texto, Paulo fala assim: não vos conformeis com este mundo, mas se transforme pela renovação do vosso entendimento. Quando você se renova no entendimento, você se reveste do novo homem e dá um passo em direção a Deus. Você se renova e vai se aproximando de Deus. Enquanto que você, quando fica na ignorância, você se mantém longe de Deus. Em Hebreus, vocês estão meio assustados de eu estar lendo tanto texto, né? É que isso é meio que uma tese, então eu tenho que ler. Sou obrigado a fazer isso. Não é uma pregação. Hebreus, nem nas aulas de segunda eu leio tanto texto. Mas hoje era importante. Deixemos os princípios elementares da doutrina de Cristo. Deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas da fé em Deus. O autor de Hebreus fala assim: deixa as coisas que são básicas. Vocês já sabem isso. Os rudimentos vocês já conhecem, vocês já são cristãos. Está certo que ele está falando para judeus. Mas judeus que já estavam em processo. Então, vocês já sabem, não sabem? Então, agora, lança-se. Lance-se num passo à frente. Saia do rudimento, saia da basezinha, do que em outro termo ele chama, texto ele chama de leitinho, e se lance em direção ao quê? Ao que é perfeito. Por quê? O homem, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, certo? O que o torna imagem e semelhança de Deus? Por que que o homem, o que que faz dele ser imagem e semelhança de Deus? Bom, se você não sabe ainda responder, então pergunte assim. Bom, só o homem é imagem e semelhança de Deus, certo? Meu cachorro não é. Não é mesmo. imagem e semelhança de Deus. Qual é a minha diferença? Fala. Para o meu cachorro. Pensamento. Tudo isso. Tudo isso. O entendimento, o intelecto, a mente, que envolve não só pensamento, mas toda a percepção que só o homem tem. E é essa diferença que faz ele semelhante a Deus. Então, quanto mais ele valoriza essa sua característica, mais ele é semelhante a Deus. Quanto mais ele valoriza essa característica, ele se torna mais perfeito. Então, quanto mais ele se parece com Deus, mais perfeito ele é. Quando Paulo fala, deixemos levar para o que é perfeito, deixando os princípios da doutrina, ele está falando disso. Deixe aqueles pensamentos pequenos e lance-se num dos pensamentos mais elevados de entendimento e de conhecimento. Entendem? É pelo conhecimento que nós nos tornamos mais perfeitos. Sejam perfeitos como o Pai é perfeito. É assim que nós alcançamos. Mas quando você pensar em conhecimento, não pense da maneira tradicional. Ah, conhecimento é ler muito. Conhecimento é saber de cor muitas coisas. Não. Conhecimento é absorver aquilo que você conhece a ponto daquilo estar em você e se tornar um com você. Isso é conhecimento. Então não dá para negligenciar a busca por saber mais de Cristo e conhecê-lo cada vez mais. E entender as coisas cada vez mais, porque esse entendimento não vai vir caindo do céu na nossa cabeça, gente. Isso sim é gnosticismo. Gnosticismo ensinava o seguinte, que, olha, você tem que conhecer. Mas como é que você conhece? Ah, você faz uns rituais aí. E por esses rituais você vai ser lançado ao conhecimento. Você dá um salto. Não. O nosso conhecimento é progressivo. Você não conhece Paris em meia hora. Você precisa andar para Paris. Você precisa sentir Paris. Sentar nos cafés de Paris. Você fez isso? Ah, não, esqueci. Era só uma hipótese. Você não conhece uma mulher, e a mulher não conhece um homem, em um dia, nem um ano, nem 10 anos. Até em 20 anos você tem surpresas. Veja como o conhecimento é progressivo, né? E você acha que você vai conhecer a Cristo um dia? Porque você levantou a mão numa igreja um dia? Ah, conheço a Cristo. Não, você deu só o primeiro passo. Só o primeiro passo, porque o conhecimento é progressivo. Por isso essa renovação constante que é necessária. Só para não deixarmos nada confuso, mas e a fé? Você falou só de conhecimento, você é um cara estranho. Abandonou a fé? O que é a fé? Bom, vamos entrar a partir de segunda-feira no nosso curso, vamos começar a falar de fé. O que é a fé, gente? Pense assim. Jesus pega aquele cara cego, por exemplo, o cura. E o que ele fala pro cara? A tua fé. O que é essa fé? Esse homem que foi curado, ele confiou plenamente. Ele confiou plenamente em Cristo. Ele falou assim, ó, eu não te conheço. Tenho ouvido aí alguns a respeito de ti, mas eu confio. Estou vendo que o senhor é um cara bom, tem poder. Confio. E nessa confiança, Jesus atuou. Isso é fé. Uma criança, por exemplo, que se lança nos braços de um pai, por exemplo, a gente sempre usa essa figura, né? O pai está dentro da piscina, quem não fez isso, né? O pai está dentro da piscina, assim, lá, e eu, pula, pula, aí a criança vai lá e pula. Confiando que o pai vai pegar, porque se o pai não pegar, ele está mal, morre afogado. Mas o que é essa confiança? Ele está conhecendo o pai. A criança ainda não conhece totalmente, porque o pai pode ter 30, 40 anos, a criança tem 3, 4, então ela ainda está em um processo de conhecer, mas ela já confia. Bom, o que é a fé, então? A fé é uma antecipação do conhecimento. Isso é fé. Por exemplo, nós todos vamos para o céu? Vamos, Mauro? Viver com Cristo? Só quando chegar lá, a gente vai ver. Não, mas é isso mesmo? Não. Concordo. Mas vamos para o céu, vou dizer, em hipótese. E aí vamos nos encontrar com Cristo, face a face. Do mesmo jeito que eu estou vendo vocês, veremos a Cristo. E aí você vai falar, Jesus, eu tenho fé no Senhor. Vamos falar isso? O que é a fé? Se não, firme confiança naquilo que você não vê. Não é isso que eu falei em Hebreus 11? Bom, mas eu estou vendo Cristo. Eu tenho fé nele, no céu, eu estou vendo Cristo. Pessoalmente. Eu vou ter fé em Cristo? Sim ou não? Porque eu não preciso mais de fé. Porque eu já estou vendo. Fé é aquilo que eu não vejo. Bom, aí a outra pergunta que eu faço. O que é melhor? Ver ou não ver? Beto, é melhor ver ou não ver? Cristo. Melhor... Não, tem coisa que é melhor não ver. Aí eu estou falando Cristo. Mas ele falou, feliz aquele que não vê. Feliz aqueles que não viram e creram. Isso. Mas é melhor não ver ou vê-lo? Então, concluímos o quê? Que conhecer é melhor do que crer. E o que é a fé, se não? É uma antecipação daquilo que nós não conhecemos. Nós ainda não conhecemos Cristo totalmente, mas a fé, ela antecipa esse conhecimento e já nos dá a segurança como se nós conhecêssemos. Então a fé não é, de maneira alguma, uma irracionalidade, um sentimentalismo. Não, fé é conhecimento, só que conhecimento antecipado. Você conhece antes de conhecer. Somos, sim, salvos pela fé. Mas entenda o que é a fé. É a confiança em Cristo. Mesmo sem você conhecê-lo totalmente. Um exemplo, ladrão da cruz. Ele teve contato com Cristo naquele momento e por aquilo que ele viu só naquele momento, ele falou, ele é o Filho de Deus. O ladrão da cruz não teve tempo de conhecer a Cristo, como por exemplo Pedro. Mas a fé antecipou esse conhecimento. Em confiança, ele teve uma convicção tão forte como se ele conhecesse. Então, quando eu falo que a salvação vem pelo conhecimento, estou dizendo que conhecimento é um objetivo. O que nós buscamos é conhecer a Cristo. Esse é o nosso objetivo. E se não tivermos isso, se não buscarmos isso, se isso não for o objetivo real da nossa vida, então não estamos buscando nada. Salvação é pela fé, sim, mas a fé é a antecipação daquilo que ainda não conhecemos.